ton amour. Ouais, c'est donc un dindo, faut va nous faire un dindo par un enfer, un ton au corazon. Ultimo tanto per seguir con l'amor. Vai ser doando, dando prova de chazão. Cuidado para não ter em um coração. Eu te ensinando de tão querer me ouvir. Com atenção para gravar no coração. Mas que muito feliz é, muito feliz seguirá. Tô te ensinando de tão querer me ouvir. Com atenção para gravar no coração. Mas que muito feliz é, muito feliz seguirá. Vai trabalhando, procurando a Santa Luz. E Jesus Cristo dá sempre Virgem Maria. Essa Santa Luz de amor é pra quem lhe procurou. Vai trabalhando, procurando a Santa Luz. E Jesus Cristo dá sempre Virgem Maria. Essa Santa Luz de amor é pra quem lhe procurou. Vou te mostrando para seguir com amor. Vai ser doando e dando prova de perdão. Cuidado para não ter em todo o coração. Vou te mostrando para seguir com amor. Vai ser doando e dando prova de perdão. Cuidado para não ter em todo o coração. Tô te ensinando se tu queres me ouvir. Com atenção para gravar no coração. Aqui muito feliz é, muito feliz é virá. Eu te ensinando se tu queres me ouvir. Com atenção para gravar no coração. Aqui muito feliz é, muito feliz é virá. Vai trabalhando, procurando a Santa Luz. E Jesus Cristo da sempre Virgem Maria. Essa Santa Luz de amor é pra quem me procurou. Vai trabalhando, procurando a Santa Luz. E Jesus Cristo da sempre Virgem Maria. Essa Santa Luz de amor é pra quem me procurou.